vez que vi você chegar, me fazer sorrir e me deixar. Decidido, eu disse nunca mais. Doce amargo, quando eu sei cada volta sua o que me faz. Vi todo meu orgulho em sua mão deslizar, se espatifar no chão. Você me fez, acabe com essa droga de uma vez, não volte nunca mais pra mim. Acabe com essa droga de uma vez, não volte nunca mais. Eu, toda vez que vi você voltar, eu pensei que fosse pra ficar. E mais uma vez falei que sim. Mas já depois de tanta solidão, do fundo do meu coração, não volte nunca mais pra mim. Do fundo do meu coração, não volte nunca mais. Se você me perguntar se ainda é seu todo meu amor, eu sei que eu certamente te vou dizer que sim, mas já depois de tanta solidão.